No trem do tempo, segue em frente, corpo e mente. Olá, eu sou Antônio Mioto e hoje no Trem do Tempo Prosa e Poesia conversamos com Lígia Regina Lima, multiartista. Seus escritos estão espalhados por diversas antologias e também na revista Poesia Sem Medo. Vamos ouvi-la? Estou sem tempo para um poema de amor. O amor está por um fio, um espirro de spray de pimenta no olho, um soco na boca do estômago. Me chamo Lígia Regina Lima, poeta, cantora, compositora, artista plástica, feminista, antifascista. Participei de movimentos culturais desde a minha adolescência, como o MPA, Movimento Popular de Arte, que teve grande atuação em São Miguel Paulista nos anos 80 e que me fortaleceu para a vida na arte, na luta e na busca por justiça social através da arte. Acabei por ser a única voz feminina que gravou uma faixa no lendário LP do MPA, gravação de 1984-85 nos estúdios El Dourado. A música era Pássaro Cigano, letra de Akira Yamazaki, musicada por Edivaldo Santana. Tenho um trabalho musical autoral em parceria com meu companheiro de vida, arte, lutas, o músico Éder Lima, que é saxofonista, flauta transversal, violão. E parte do nosso trabalho está registrado no CD Pisagens, de Lígia Regina e Éder Lima, que lançamos em dezembro de 2018 num show com banda no Sesc Itaquera, e que está disponível nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, no YouTube. Tenho participado também há tempos como poeta ou ilustradora de várias antologias poéticas e revistas literárias. E em 2018, novembro, lancei o meu primeiro livro de poesia e prosa, Quando a Alma Tem Olhos de Zinco e Sorrisos São de Plástico. Uma edição independente, um trabalho árduo, difícil, mas que me deu muita satisfação e orgulho pelo resultado, que, aliás, não teria sido possível não fosse a grande contribuição na editoração primorosa e demais questões técnicas do amigo Antônio Mioto. Eu sou uma das organizadoras, juntamente com o Éder, do Sarau da Resistência, que traz arte, poesia, música e literatura. Sou também autora de dois livros cartoneiros pela editora Vá Cartoneira, o primeiro de Haikai. O tempo amarela as folhas, venta na copa das árvores, redemoinho arrastando palavras. Este do meu livro Haikais de mim. Rolava pela grama feito bolinha de gude, rodava feito peão, desenhava amarelinha pulando mais que peteca, cantava alto ciranda cirandinha, sumia brincando de esconde-esconde só para descobrir o que o mestre mandou. Passava o anel adiante parecendo batata quente, mas não, era corda de sisal e pulava trocando os pés de cabelos soltos ao vento, ria alto como quem voa de bicicleta, ladeira abaixo. Este do livro Ouriço com Glacê, de poemas infanto-juvenil. Atualmente estou terminando meu primeiro romance, que se chamará Madalenas. São a história de três mulheres fortes e que, depois desses tempos sombrios e tristes em que estamos vivendo, talvez eu pense em lançar. E por falar nessa pandemia, quero deixar um poema do livro Quando a Alma Tem Olhos de Zinco, por último, para vocês, juntamente com o meu abraço. Existe um lugar dentro de nós, um abismo, um câncer. Vez em quando descemos diante dele, prostrados ficamos, tempo suficiente para ter a certeza de que ficaremos de pé. Agora, junto com o meu abraço, quero deixar um trechinho desta música que está no nosso CD Pisagens, de Lígia Regina e Éder Lima, que vocês podem encontrar nas mídias, e que se chama Marcas da Pele. É uma letra minha, musicada pelo Éder. Um abraço a todos. as marcas foram tatuadas com sangue e a minha herança. Meu DNA não é essa amostra. Meu lamento não tem forma. Nosso cabelo é o símbolo de uma nação. E cada dor e sofrimento que trago no peito. Não estamos que sentimos nem um terço. Que resiste há tanto tempo a essa marca na pele escrava. Até o próximo programa. No trem.